Venha comigo se quiser viver. Você está na Vila Cash. Estamos aqui em mais uma Zila Cat. Aqui é Joel Suki e o Pedro foi o terror da minha infância. Aqui é até loura do banheiro, loura do banheiro, loura do banheiro. Aqui é o Joab RX e eu nunca vi o carro preto. E aqui é o Neto Mario e eu tenho a perna cabeluda. E no programa de hoje vamos falar sobre mitos e lendas. Vamos falar como os mitos surgiram, os monstros clássicos da mitologia e as lendas mais conhecidas e bizarras que rondam a nossa sociedade e as nossas ruas, né, também. Verdade. É verdade. Então vamos lá, vamos pros e-mails. Correio. Muito bem, vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. É isso aí. Se você está gostando do AzilaCast e do Azilator, comente nas postagens do site. Mande e-mails com sugestões, elogios, críticas para azilacast@azilator.com.br. E vale deixar aí os nossos parabéns aos ouvintes que estão atendendo aos nossos apelos. O número de comentários aumentou consideravelmente, o de e-mails nem se fala. Com certeza. Antigamente a gravação de e-mails a gente fazia em tempo de uma hora e tal, lia tudo e gravava. Agora tá consumindo no final de semana inteiro aí do pessoal. só tá faltando enviarem os presentes. Ah, é. Mas fora isso, tá beleza. Mas podem enviar e-mails que a gente gosta. E o Twitter, siga também o Azileitor no Twitter, o endereço é o twitter.com/Azileitor. Acompanhe o nosso Twitter. E também mais um recadinho, iTunes, se você usa iTunes, você pode clicar aí no link aí embaixo, iTunes, e assinar o AzilaCast. E se você não usa, assine também, porque hoje em dia todo mundo tem alguma coisa da Apple, mas vai que o cara chega na sua casa e, pô, eu queria sincronizar aqui o Azileitor e tal, pra me ouvir. O cara, vixe, mano, tem não, não sei o que, você vai passar vergonha. Então, já deixa pronto, já deixa no gatilho pra não ficar com o filme queimado. Aí. Então vamos lá. Primeiro e-mail, Jorgiana Souza. Olá, queridos asilados. Galera, eu concordo com o Joab. Eu simplesmente tenho horror aos filmes do Steven Seagal, principalmente aqueles que ele se veste de índio. Caralho. É mesmo, né? Tem esse aí. Mas enfim, fazer o quê? Ainda bem que tem o Axel Foley de um Tira da Pesada pra gente esquecer essas coisas. Gostei bastante desse cast, apesar de gostar do Geração/Comédia. E mais alguma coisa que não seja melosa, tipo A Hora do Rush. A Hora do Rush, né, cara? A gente não comentou porque, afinal de contas, ele é mais um gênero artes marciais. E até porque o Jack Chan tem que ter um cast só dele, porque o Jack Chan é um Jack Chan. É, né? Verdade. Ah, e mais uma coisa, o Theo esqueceu de comentar o filme O Resgate do Soldado Ryan. É, ficava bom mesmo. E o próximo e-mail aqui é da Maiko. E ela diz, fui fazendo uma seleção... Cara, é um cara? O Maiko, cara. Ah, mas o cara não botou o N aqui, eu pensei que era Maiko. É o grande Maiko. E o nosso querido amigo Maiko, masculino, fui fazer uma seleção de emprego para uma cervejaria que estava chegando no Ceará. Olha aí, mano. Na sala de testes, a garota da recepção deixou o pessoal fazendo um teste de matemática e redação. Quando ela saiu da sala, comecei a fazer o teste que, por sinal, era muito fácil. Quando o filho de uma égua que tinha trabalhado em outra cervejaria disse... Galera, o negócio é o seguinte. O negócio é a galera se ajudar, ó doido. cara. Nessa hora eu pensei, esse filho de uma égua chegasse no meu estabelecimento com essa língua. Se ele chegasse com esse linguajar, o cara escrachava ele. E a galera começou a trocar ideias sobre as questões. Quando mais um gaiato pegou o celular e ligou pra um amigo dele... Que por sinal estava dormindo, disse, ei, mano. Sou eu, o fulano, tá dormindo, né? E o cara do outro lado disse, oi, o que é que tu quer, mano? E o primeiro disse, fulano, tô fazendo aqui uma prova pra conseguir um emprego, a prova é assim e tal. E começou a editar as questões de matemática pro outro, empolgado. E aí, mano, qual é a resposta? Mas né, nesse ponto aí, tu imagina a zona que ficou, né? Mas até aí é relevante, porque é uma cervejaria, né? Sim. O cara que tava na sala com a gente disse... Se eu tô ligando, é porque eu não sei. Faz aí, doido. Todo mundo da sala riu da comédia, e nada da menina recepção faltar, parecia uma prova em grupo. De repente, dois caras se levantaram e foram embora. Quando o doido perguntou, vocês vão pra onde, doido? E os caras disseram... Fica aí que a gente ajuda. Meio tome risada na sala e tal. Nesse ponto aí também se pergunta, será que nesse ponto aí os caras já tinham degustado alguma coisa do material, mano? Eu acho que sim. Por quê, mano? É uma equipe zona de entrevista aí sem noção, mano. A mulher saiu e não voltou mais, cara. E o pior que na prova de matemática tinha coisas muito fáceis. Como, por exemplo, as quatro operações, os caras que mal sabem somar. E o pior, e é uma prova de somar e diminuir, e dois caras desistindo, mano. O cara ligando pro outro pedindo ajuda. É, e é realmente nessas horas que eu penso que o desemprego tá aí porque o pessoal quer mesmo, viu? E o próximo e-mail aqui é do Hugo Lélio. Cara, vocês falaram do Arnold. Sobrenome filho da puta. Me lembrei de um amigo que também é muito forte. E ele tem um problema devido ao tamanho do braço dele. Ele não consegue coçar as costas. Mas também teve um dia que ele estava bêbado e confessou. Cara, é foda. Meus braços, tu acredita? Que me deu uma... O quê? Iriguiza na barriga, mano. Iriguiza deve ser dor de barriga, mano. Pronto. É, e quando eu terminei, gritei. Mãe, vem aqui limpar. Vem aqui me limpar que eu não consigo. Tá, né? Agora isso aí é o outro lado da moeda, né, mano? Porque todo mundo quer ter o braço grande e tal. Todo mundo quer ser o Schwarzenegger, mas não pensa nessas minúcias, é né? É verdade. Porque vai que tu tá num canto e tal, tu tá num terminal de ônibus, dá uma dor de barriga e o cara não consegue se limpar, mano. Devido a isso, ele foi reprovado no exército porque não conseguia ficar em sentido. Que foda. E o nosso próximo e-mail vem de Gabriel Oliveira. Ah, olá, rapaz asilada. Meio que por acaso descobri o cast de vocês e posso dizer que também já estou me tornando um fã assíduo do seu cast. E sim, caras, tive também uma arma de espoleta e quando a gente atirava, ela soltava umas paíscas. Nossa senhora, famosa sinistrão, a clássica arma de espoleta do Rambo, cara. Quanto ao cast de agora, eu concordo com o cara aí que não gosta dos filmes do Steven Seagal. Poxa, meu, é muito chato, é quase sempre a mesma coisa, e a mesma conversa. Se ao menos o cara inovasse. É verdade. Mas realmente eu nunca comparei os diálogos dos filmes do Steven Seagal. É. Eu acho que pelo menos todo filme tem uma frase que diz: eu vou pegar vocês, seus vagabundos. É uma parada, é né? Verdade. Tem até um trailer não, propaganda que passava no SBT, né? Que era direto essa frase: eu vou pegar vocês, seus filhos da mãe. Mas beleza. Mas enfim, o cast tá massa, mas eu estou enviando pra vocês minhas listas também, já que o Theolos viajou na dele. Valeu. É, vamos lá, ele cita aqui o Distrito 13, é, né? É foda esse filme. Na verdade, o cara do Distrito 13 é o cara que criou o Leparcu. O malandro lá do Carga Explosivo, que pra mim aí já é um brucutu de mais classe, esse cara. O cara é um brucutu dos anos atuais, né? É o Jason Statham. Muito bom os filmes dele. Eu, inclusive, gosto. Tá? O Carga Explosiva já tá no 3, né? Sim. Ele cita aqui também um Bem-vindo à Selva, com The Rock, sim, né? Cita aqui também uma Hora do Rush 3, que a gente já citou no e-mail anterior. A Rocha. E ele diz aqui também Um Dia de Treinamento. Cara, esse filme é foda, hein? Esse daí é o com... Denzel Washington. Mas esse aí não é de brucutu, não, mano. É foda, cara. Se o Theo botou o Titanic, tá... tá tudo certo aí com a lista do cara. Valeu, Gabriel. Valeu, valeu, Gabriel. E o próximo e-mail aqui é do Samuel Jorge. Rapaz, muita comédia esse cast. Só discordo do Steven Seagal. Ele fez ótimos filmes B de ação. E uma curiosidade, atualmente ele entrou num reality show mostrando a vida dele na polícia. Não, mas pera aí, mas o Samuel Jorge deve ser fã pra caramba do Steven Seagal, viu, mano? O Steven Seagal foi zoado aqui pela gente, cara, mas... Eu acho que tem uns 12 anos que a negada zoou o Steven Seagal, meu primeiro cara que apresenta argumentos relevantes, mano. Uma série chamada Steven Seagal, Lawman. O homem da lei, né? Ah, e também faltou falar do Ultra Hiper Master Mestre da Ação, Chuck Norris. É o Chuck Norris, mano, é porque devido à magnitude do cara, ele não se enquadraria nesse gênero. É, o Chuck Norris é coisa pra tipo Cash 50, especial Chuck Norris, né? É verdade. O Chuck Norris merece uma coisa mais grandiosa. É. E vamos agora com Arthur Marques. Olá, galera do Azila Cash. Aqui é o Arthur, irmão do Zivaldo Júnior. Olha aí, parente. Gosto muito do site de vocês. Tem muitas coisas engraçadas. Eu queria, a pedido de um amigo meu chamado Paulo César, de um tema que ele me disse que achei interessante. O tema é mitos e lendas do interior. Olha só, cara. Coincidentemente, é o programa de hoje. Olha aí. Toma aí. Gostei muito do cast da Evolução dos Arcades, Profissão de Desemprego, Histórias de Locadora. Apesar que eu tenho uma história que esse mesmo amigo meu, o Paulo César, é um tremendo asilado em Dino Crisis 2. Só pra se ter uma ideia, ele finalizou o jogo 98 Nossa vezes. Senhora. Eu já vou dizer que isso é mentira, mano. Meu Deus. Mas beleza, eu acredito. Por que não? É verdade, cara. Eu já joguei 14 horas o Final Fantasy Tactics. Agora, em contrapartida, tinha uma memória minha do Tactics que eu acho que chegou perto das 98 horas. Não duvido, mas beleza. A galera da locadora daqui, quando funcionava, chamava ele de Dino Crisis. Eu falava, Dino, não sei o que, tal. Só pra você ter uma ideia da asilação dele, uma vez aqui em casa, deu um problema no emulador do PS1. E quando chegou a parte da água do Dino Crisis 2... deu um lag violento que nem dava pra ver nenhum dos personagens, nem os dinossauros, nem o Life. Aí eu disse, meu irmão, assim não dá, assim não, não pode. E aí ele, mano, me dá aí que eu passo. Eu fiquei só olhando, pois não acreditava que ele conseguiria passar, nem o personagem dava pra ver, nem o cenário. E meu irmão, mancho, o cara deu um perfect no chefão local, isso que é asilação por um jogo. E mais uma coisa, achei muito engraçada a vozinha do Bacalau. Falou, galera. Meu irmão, será que esse Paulo César é nesse nível mesmo? Será que o Paulo César é o Marquinhos com um alter ego, hein? Pode ser. Porque, pelo que eu entendi, é uma parada dessa. Cara, aí, Paulo César, chega aí. Aí o cara dá um controle pra ele, tu tá na fase tal, no canto tal. Aí vendo o cara, desliga o monitor e o cara finaliza o Dino Crisis. O cara liga de novo e pronto, pode ligar. Aparece lá os créditos e tal, porque o cara é mais... Meu Deus. É bom. Quando a gente fazer o programa sobre Dino Crisis, com certeza o Paulo César vai estar convidado. Com certeza. Paulo César, envie seu e-mail aí pra contato e você será a banca de honra aqui do programa. E o Babau realmente é uma comédia. Ele estará presente num cast futuro, novamente, atendendo a vários pedidos de fãs. E o próximo e-mail aqui é do Victor. Gosto muito do Azila Cash. Os casts estão muito irados, muito engraçados. Quando vou ouvir, quase morro de rir de vocês. Vocês são fodas, cara. Gosto muito das histórias de locador, evolução dos arcades e os outros também. Eu tenho uma história de um amigo, que não posso dizer o nome dele, claro. Ele e o irmão dele jogando, deu vontade de urinar. E diz aí que o cara mijou na locadora, no chão. Quando o irmão dele viu a meladeira, ele saiu da locadora correndo. E o Carlinho, o dono da locadora, quando viu, deu um grito: mijaram aqui, porra! Cara, foi muito engraçado, viu, mano? Que sacanagem fizeram com o Carlinho, mano. Eu mandei isso daqui dando um infarto de rir. E tô rindo até agora. É, nós também, cara. É, e tem um conhecido que quebrou um Play 1 dele jogando na parede com raiva de um jogo. Caralho. Mas é comum, cara, quebrar Play 1s na parede. Não se compara com a mijada que deram na locadora do Carlinho, não. É, o site está muito legal. Espero que os casts melhorem mais do que já são. Valeu, galera. E a vozinha do Babau é muito louca. Olha aí, mais uma saudação ao cumprimento Babau. Olha só, cara. E finalizando aqui o nosso ouvinte de honra, né? O já aclamado Flamarion, né? Olá, Zilados. Tem dois pontos que gostaria de citar sobre o cast filme de ação. Tu vê que o cara nem puxa mais o saco, né? Ele já se acha íntimo. Flamarion, né? O Rambo não derrubou um helicóptero de uma pedrada. Na realidade, ele dá uma pedrada no helicóptero e faz o velho xerife, que está com um rifle, cair do helicóptero. Cara, quando o Flamarion comentou isso daí, eu disse, como assim o Rambo não derruba um helicóptero de uma pedrada? Eu tive que reassistir o filme para poder confirmar. E realmente, o Rambo não derruba o helicóptero de uma pedrada. Mas agora tem um ponto. Aí, quando o Rambo dá uma pedrada no helicóptero, o cara cai lá do helicóptero e o helicóptero vai embora. Só que depois dessa cena, o helicóptero não aparece mais no filme. Olha aí. Olha só. Então, pra mim, eu continuo com a tese que o Rambo derrubou um helicóptero. É verdade, é porque não filmaram a cena do outro lado da montanha. Exatamente. O helicóptero devia estar lá, caído. E o segundo ponto que ele diz, a cena que o Neto Maru fala da camuflagem em Rambo, na realidade é de Rambo 2, A Missão. Olha só, cara, a cena dos olhos, né? Que pra mim também é um clássico, mas o Rambo, cara, é difícil o cara distinguir, porque o cara nunca assiste só um Rambo, né? Quando ele vai assistir, o cara assiste os três, e o quarto filme, se o cara tiver com um ânimo muito bom, né? É verdade. E ainda comenta que ainda no Rambo 2 ainda tem a clássica cena do curativo, né? Sim, a cena do curativo que fez toda uma geração perder medo de balas, né? Com certeza. Ai, vamos lá pro cast. Eu acho que os mitos e lendas, eles surgiram desde que o homem se tornou sociável, né? Com a necessidade que ele teve de contar suas histórias, né? Ele começou a desenhar a própria história na caverna. É aquele lance, sempre tem um cara que aumenta, né, e tal, aí... Na sociedade grega e na sociedade egípcia, foi onde os mitos se tornaram cada vez mais populares e fortes, né? Isso, porque na verdade o mito é meio que uma história que você jura que é real, sim, mas que é um pouco difícil de engolir, né? É, na verdade é como se fosse um boca a boca, né? A história vai passando de um, vai passando pro outro, e é aquele negócio do telefone sem fio, né? Boa definição. A construção dessas duas mitologias, a grega e a egípcia, ela influenciou as religiões e a mitologia ao redor do mundo também. Isso, porque, vamos dizer, de certo modo, na Grécia e no Egito, a mitologia é diretamente ligada com a religião, porque nos povos antigos, e ainda hoje também, a religião é uma coisa muito forte, né? Que norteia as pessoas. Só que, a meu ver, cara, a mitologia, tanto grega como a egípcia, é muito mais interessante do que, vamos dizer, a mitologia da sociedade ocidental contemporânea. Sim. E tem também a mitologia oriental, né? Só que a mitologia oriental, japonesa e chinesa... É tudo verdade, né? Comprovado, aí o cara não pode brincar com essas paradas. O povoado chinês e do Japão, eles eram um pouco mais isolados do que o resto do mundo. Eles, a mitologia deles não ficou tão conhecida, mas a mitologia japonesa conhecida, que o pessoal até conhece por conta dos animes, é o da Kitsune, da Raposa Demônio. Ah, essa aí eu conheço bem. Ela também é mais conhecida como Kurama, né? É verdade. curando. E pra quem é mais novo e tal, ela também é conhecida como o Ninetales do Pokémon, né? Ela também. E o Naruto que foi o cargo máximo, né? Ela, eu acho que foi. Protagonista, né? É, mas a Kitsune no Japão, ela não tem nada a ver com a mitologia do Naruto, não. Não? A imagem dela no Japão, ela representa a inteligência, a sabedoria. Uma das características da raposa demônio que ela tem é o negócio da transformação em forma humana. Ela pode se transformar numa mulher jovem, numa mulher bonita, ou então numa velha. Uma velha? Essas duas opções, né? É. Qual é que tu prefere, Theo? Eu prefiro a cocota. E se for uma raposa macho? Mas é uma raposa fêmea, difícil animal. É porque se fosse homem era raposo, né? Tá certo. Uma raposa aqui no meu quarto. Uma das características também, um dos poderes dela, é a habilidade dela de enganar os humanos. Tem até um filme conhecido aí, japonês, do Akira Kurosawa, o Han. Han? Han. O nome do filme de um sapo. Esse filme, ele conta a história do Império Japonês, né? Que ele tá em decadência graças a uma presença feminina no Império. E no final tem a cena clássica onde um general japonês, ele mata a mulher que tá influenciando o Império e ele chama ela de raposa no filme. Mas dentro desse ramo de mitologia, será que a Helena de Troia também era uma raposa? Aí eu não sei, né? Porque a mitologia grega é um pouco diferente da japonesa. Aliás, é totalmente. Bom, um pouco é caridade, né? Verdade. Tem a história que ela pode ter até 9 caudas, né? Ela começa com uma cauda e a cada 100 anos aparece outra cauda. Mas há 100 anos eu tinha lido alguma coisa que era tipo o grau de malandragem da raposa. Quanto mais o terror ela tocava e tal, ele ia adquirindo mais rabos. Mais rabos, né? Os raposos ficam tudo doido pra ela, né? 9 rabos. É rabo demais. Mas me decepcionei, mano. Pensei que a raposa do Naruto ali era o grande lance e tal. Porque o Naruto disse que a raposa tem o poder de causar terremotos, né? E maremotos. Sim. Mas na verdade, quem tem esse poder na mitologia grega é o... É o Poseidon. Também. Mas maremoto é o Poseidon. Maremoto é, mas quem tem o poder dos terremotos são os ciclopes e os hecatônquiros. Aí os terremotos, pros gregos antigos, eram os ciclopes e os hecatônquiros batendo as correntes dele lá no Tártaro. Agora eu tenho uma dúvida, já que tu entrou aí na mitologia grega, por que é que todas essas divindades gregas e tal, divindades não, né, esses seres mitológicos, por que é que em todas as vezes que eles aparecem em ilustrações, os caras estão nus? É porque botava o panzinho ali, aí na hora da foto o diabo caiu. Pegaram e levantaram a foto, sabe, eu tirar a foto aí. A maioria também são tudo brucutus. Já imaginou, hein, Théo? Tô andando aqui, aí tu vê um ciclope gigante, nu. Eu tô olhando pra cá o olho dele, Théo. Digo, dá uma pedra na cabeça dele, nessa desgraça. Ciclopes são aqueles monstros gigantes. Que lideram os X-Men, né? Ciclopes são aqueles gigantes que só tem um olho na testa, né? Agora é isso que eu acho engraçado. Os ciclopes, eles são mal caracterizados nas histórias. Porque pra mim, toda a vida o ciclope era tipo como se ele tivesse um olho logo acima do nariz. E não exatamente na testa. Sim. Mas o ciclope original, o olho dele fica na testa. Os hecatônquiros são seres mitológicos aí, gregos, que possuíam 50 cabeças e 100 braços. Esse era cacete. Eu não conheço, não. Ah, tu imagina aí, levar uma mãozada desse bicho aí, Théo. Cala, a pessoa dá uma pisa no menino, bicho. Agora tu imagina o que é o terror, né? O cara com 50 cabeças. Já não mastigar um pouquinho, né? Deve ser escroto demais, cara, isso aí. Devia ser um inferno, mano. Porque já pensou se fosse nos dias de hoje, esse bicho quisesse falar ao telefone, mano? Como é que não era esculhambação? Ai, como é que não era? Cala a boca, porra! Ou então o Hecaton Crio tava assim parado aí, ei, mano, tu tá olhando o quê? O cara, não, porra, a cabeça nasceu pra esse lado, eu só posso olhar pra ti, mano. Deve ser uma aquisição boa contratar um desses caras pra uma empresa de telemarketing, né? Sim, sim, porque do jeito que os caras dessas empresas são mafiosos, né, iam pagar só um salário pro cara. É, outra história curiosa também, monstro famoso aí da mitologia grega é o Minotauro. É aquele que monstro participa do UFC. Do UFC, né, não? Que é aquele irmão dele, o Minotauro e o Minotouro. Caralho. Minotauro e Minotouro. Eles são bons, representam bem o Brasil lá fora. Mas a lenda do Minotauro eu sei. É. Era assim, Lábio, cara. Ele quando era pequeno, ele apanhava muito no colégio. Apanhava e brigava e tal. Aí o pai dele pegou e disse: rapaz, tu tá batendo demais. Pô, vamos ganhar dinheiro com essa parada aí. Aí botou o cara numa academia de jiu-jitsu. Ele continuou fazendo o que ele fazia. Só que virou campeão mundial e o resto é história, né? Tá aí consagrado e tudo. E o Minotauro? Minotauro, mano, é o seguinte, mano. O Minotauro tava fazendo sucesso, tava ganhando uma grana e tal. Aí o Minotauro pensou: meu irmão, mano, se o cara tá ganhando uma grana pra descer a mão na negada, eu vou entrar nessa. Os caras já eram irmãos e tal, tinham a mesma genética. E foi só alegria. Um outro mito importante da mitologia grega é o da Medusa também. Sim, o da Medusa. Que esse é altamente conhecido. A Medusa é aquela mulher com cabelo, né, e corpo de serpente, dentes de javali. Mas ela tem dentes de javali, ué, mano. É a história. É. Ixi, essa eu não sabia, não. Perguntou ao doutor dela. Pô, ninguém sabia, só tu. Eu também tô achando estranho, cara. Ele falou ali com o Perseu, mano. É, o Perseu dizendo, eu acredito. Quem olhar pra Medusa diretamente, ela é transformada em pedra, né? É, mano, mas não tem uma lenda de como a Medusa se tornou o que ela é, não? Que ela era uma mulher bonita lá, normal. Sim, sim, é. Aí ela chifrou não sei quem e virou isso que ela é hoje. A Medusa era a amante do Poseidon. Ih. Ah, não sabia. Ei, mas ela era bonitona e tal, era só... Era bonitona, hein? Ela não tinha essa aparência, não, mano. É. Ela era uma de Liz. Olha isso. Mas não é um lance que o Poseidon tava pegando a Medusa lá no quarto da Atena, né, não? Sim. Uma parada dessa? Pronto, era isso. A Atena não gostou e transformou ela em monstro. É, os deuses estão no meio da putaria, né? Ei, mas se tu chegasse no teu quarto e visse um deus nu com uma mulher, o que é que tu fazia? Ei, qual é a definição desse cordo aí? Corno mitológico. Aqui no meu quarto. Outro monstro altamente conhecido aí é o Kraken. Vixe, o Kraken é massa. Isso é conhecido aí das histórias de RPG. Quem jogou RPG conhece esse monstro. E aí eu ainda digo mais, é um dos únicos que eu digo que é real. Que existe o Kraken na realidade. É, porque tu vê assim, vamos dizer. É, até agora os monstros que a gente falou é meio difícil do cara engolir, mano. É. Mas o que é o Kraken, em teoria? É uma lula gigante, só isso. É uma lula do tamanho de uma ilha com 100 braços, né? Provavelmente a lenda do Kraken surgiu devido aos navegadores, né? Que naquela época se aventuravam no mar e devem ter sido atacados por um ser monstruoso, uma lula. Não tem um povo gigante. Mas pra tu ter uma ideia, mano, o Kraken ele é tão grande que ele consegue afundar um navio brincando. Macho, o Kraken é tão grande, mano, que se tu tirar ele da água, diminui o nível do mar. Aí tira. Isso foi bom. Pronto. É, o Kraken ele tinha a fama de destruir navios, né, no mar. Os piratas, né, na época diziam que o Kraken ele só atacava os navios que poluíam o mar. Tá certo, mas tá no direito dele. Não, aí, mano, bichinho. Essa lenda era comum no mar da Noruega. Ela tem uma versão grega também. Ih, é não, mano. Só que o Kraken grego, ela é um pouquinho diferente do Kraken normal. Porque o Kraken, ele é, como foi dito, uma lula gigante, né? Só que o Kraken grego, ele na verdade é um monstro. Como se fosse uma serpente gigante cheia de tentáculos. Mas na verdade, eu acho que quando o Kraken atacava, você só viu os tentáculos. Sim. Então, tá valendo as duas histórias. É, pra quem quer ver aí o Kraken atuando, ele aparece aí no filme Fúria de Titãs. Sim. Tanto no Fúria de Titãs antigo, pra quem não conhece, e como no Fúria de Titãs novo. Ele aparece também no Piratas do Caribe, né? Sim, a versão Lula dele, né? Ele aparece também no Cavaleiros do Zodíaco, né? E o Godzilla, mano. Godzilla. Que a gente tá falando dos famosos, né, mano? Godzilla é do Japão, não? O Godzilla, ele... Ele é considerado mitológico? Tem gente que diz que ele é real. Tem gente que diz que ele mora no Monte Fuji, né? Uma parada dessa e tal. Já brigou com uma borboleta gigante. Pois é. Mas e o Giodai? Giodai também é um monstrozão clássico, cara. Satagoso é um monstro mitológico também. E o que, que ele faz? Ele transforma os monstros em criaturas gigantes, mano. Se você for analisar bem, talvez o Giodai que seja culpado por esses outros monstros, né? Porque, tipo, vai que o Ciclope era só um cara de um olho só. O Kraken também era só um lula inocente não, ali na dele. Já que falaram tanto, o Chuck Norris não entraria não aí. Nossa! Na verdade, Chuck Norris não é um monstro, é um ser sagrado, divino. É, exatamente. Tem a própria religião Chuck dele, né? Chuck Norris ali é a lenda, mano. Ele é um peida pra dentro. Olha o doido, tem que cuidar, Theo. Tem que ter cuidado que o Chuck Norris, tu sabe, né? O Chuck é deus, ninguém pode falar dele nada. Não, ele não tem moral, ele perdeu pro mestre Bruce Lee. Mas Bruce Lee morreu depois que lutou com ele, né, tu sabe? Sei. Tem essas lendas urbanas ao redor do mundo também, né? Uma das mais famosas aí é a lenda aí do Sasquatch, né? O Pé Grande. É, esse bicho faz parte da tropa alfa, né? Também. Pé Grande, né? O Pé Grande aí fizeram um filmezão loucura sobre ele, né? É, mas não tem um seriado que passa 5 horas da madrugada na Globo com esse bicho, não, mano. Eu me lembro desse seriado aí. Ele faz parte de uma família e tal, lá. Altas aventuras. Tem até um filme com ele, Pé Grande, tá vendo? É um filme de comédia. Tem, mano. Não, mas o de comédia não tem nada a ver com o Quascavos. Não tô tem, falando porra, não, é mesmo. Não, tem não. Pé Grande que é filme de comédia, é só um doido lá. Mas tu lembra do Pé Grande, desse filme? Lembro. Sabe quem foi que fez ele? Um doido lá. O mesmo cara que fez o Predador, viu? Ó, o doido? Foi sim. É o monstro? Sim. O mesmo que fez o monstro? Sim. Porra, então foi um filmezão fim de carreira, viu, pro cara? Foi, mancho, eu não tô dizendo, é um filme totalmente sem nexo. Né? Ei, mas nesse filme aí, o Pé Grande, ele tem um pé pequeno, hein? Pois é, é um pé rei totalmente sem futuro. Na verdade, não aparece nem o pé dessa bosta. Dizendo qual é o filme mesmo, que tem a ver com esse aí é o Pé Grande. É... Mas não é o filme. Tu disse assim, a gente disse, não, mas tem um filme do Pé Grande. Aí tu, não, essa porra é de comédia. É só, não tem nada a ver. Pronto, aí, quer dizer que tu é um acabou o assunto, não tem nada a ver não. Uma parada passando aqui no meu quarto. Existe um filme de terror, de gênero terror, do Pé Grande. Aí é um filmezão doideira. A galera morrendo lá, na neve. Nunca vi esse aí na minha vida. É, mano. Não tem o abominável monstro da neve? Sim. Não tem? Aí a galera, tipo, botou o Pé Grande. Mas o abominável homem das neves, cara, é o mesmo Pé Grande, só que ele vive no Tibete. Ei, mas espera aí. Aquele episódio do Chapolin, que aparece o Yeti, ele é o Pé Grande ou esse maluco aí que o Theo tá dizendo? Abominável Homem das Neves, do Chapolin, que ele foi eternizado pelo Seu Madruga nas telas. Claro. Agora, o mito aí do Pé Grande, na verdade, ele era um gorila gigante, né? Que os caçadores norte-americanos dizem que encontravam ele nas montanhas e nas florestas. Mas um gorila, mano? Pra mim, esse bicho era um cara que tinha um pé muito grande e foi expulso da sociedade. Ó, o doido. Tá por dentro do assunto, né? Tudo. Pronto, o pessoal fala que, na verdade, antes do Homo sapiens tem o quê? Tem o... Homo... Multiação. Homo cada zona atrapalhando aí, né, também. Cara... O Homo erectus, né? Pronto. É algum desses aí que ainda tinha pelo. E o Pé Grande, na verdade, era esse bicho aí que não conseguiu evoluir com o tempo. É, faz sentido. Os parentes mais próximos dele é o orangotango. Mas a família dele vivia lá com ele e tal, ele era enrolado. Não, mano, porque o cara tem que ver o seguinte, aí tá bom, beleza, o cara não evoluiu, mas ele viveu 300 anos no Anais, foi lá sozinho e tal, e beleza. Agora um dos monstruzão mais enxame e estiloso que eu acho é o monstro do Lago Ness. Ah, esse é famoso, cara. Porque esse aí, mano, é um mitozão tão enxame de um jeito que, assim, todos os outros mitos, eles têm uma área geográfica grande, né, pra se esconder. Só que a porra do monstro do Lago Ness, mano, esse bicho tá dentro de um lago e ninguém vê, mano, esse cara. Esse é sinistro. O bicho é bem grandinho, né? O monstro do Lago Ness é como se fosse, tipo, um dinossauro, alguma coisa assim, né? Eu já vi dizer que esse bicho é uma foca que jogaram lá. Um circo foi fazer uma turnê por lá e tal, aí a foca tava meio mal, aí, meu irmão, vamos liberar essa bicha e tal. Aí a negada viu, vixe, meu irmão, o que é aquela parada ali? É uma foca, né, e tal, nadando, os caras, meu irmão, não é um gato não, mano, que aquilo ali tá pra um monstro, aí... Ficou. Tem um pesquisador fotógrafo, na verdade, dos Estados Unidos, que ele fez uma filmagem de vídeo de uma criatura preta. Preta não, uma afrodescendente. E o bicho tinha quase 10 metros de comprimento. E o vídeo foi analisado por várias pessoas ali, cientistas, que viram o bicho se movimentando na água, rápido e tal. É o vídeo de maior relevância de aparição de monstro já feita. Mas tu sabe o que eu acho o negócio do monstro do Lago Ness? Eu acho que é um lance meio tipo Acre. Porque todo mundo ouve falar e tal, mas tu não conhece ninguém que tenha ido lá no Lago Ness. Verdade. Se duvidar, negado, não sabe nem a localização geográfica dessa porra, mano. Eu não sei. É tipo, cara, vamos dizer, não, mas como é que eu chego lá? Rapaz, é no interior aí, não sei o que e tal. É, esse diabo desse Lago Ness aí, realmente. Mandava uma porrada de mergulhador entrar no lago e só sair com um bicho debaixo do braço. Pronto, mas resolvi o mistério. É verdade. Mas agora um mito que eu fiquei mexido, e eu não sei nem de onde foi que surgiu, é o do gato voador, mano. Sim. O gato voador. Na verdade, esse mito é um pouco física também. Quando tu rebola o gato pra cima, Théo, o que é que ele faz? Ele dá uma giratória no ar assim e cai em pé. É, o gato sempre cai em pé, né? E a fatia do pão, que cai com a manteiga sempre lá de baixo? Tá lendo não, mas isso é verdade, já aconteceu comigo. E se você colocar e amarrar um pão com a manteiga pra cima, nas costas do gato, e rebolar o gato pra cima, o que acontece? Fica no meio, né? Fica flutuando, né? O gato fica voando. Ó, aí, mano, porque tu disse isso antes, tu mano, vai até estar aqui, ó. Vou fazer o meu gato voar, ó. Eu vou tirar a foto e botar no Orkut. Mas eu tenho uma lenda urbana, mano, de maior veracidade. É. E essa daí eu garanto que vocês não sabiam. É. Que o Papai Noel, aquele mesmo, de roupa vermelha, barba branca, que vocês conhecem hoje em dia, ele é uma criação da Coca-Cola, mano. Caralho, que é isso? Sim, o Papai Noel é uma invenção, uma jogada de marketing da Coca-Cola. Isso aí eu me arrupiei, viu? Isso aí. Sem brincadeira. Podem reparar, mano. Toda época de dezembro, quem é o maior protagonista da Coca-Cola? Papai Noel. Pois é, descarado. E se você for analisar, não tem nenhum registro histórico, lenda ou mito que justifique o Papai Noel. A não ser a boa e velha Coca-Cola, cara. Meu Deus. A Coca-Cola vai dominar o mundo, né, mano? Já dominou, tá, mano. Tu não sabe. Outra história aí que o pessoal disse que o ser humano ele só utiliza 10% do cérebro. Essa história, meu, eu já soube que ela surgiu de uma má interpretação, porque foi tipo numa entrevista que o Einstein deu, dizendo que ele só utilizava 10% do cérebro dele. Só que aí fizeram as medições e deram... Só que aí, né, não podia faltar... É. E em vista disso, fizeram medições e tal do QI do cara e deu gigantesco. Sim. A intérprete, rapaz, se o Einstein só usa 10% e tá no net que tá, todo mundo só usa 10% do cérebro. Tem gente que diz que os outros 90% do cérebro você adquire habilidades psicocinéticas, né? Psíquicas. Sim, também. Extrasensorial. Então, você utiliza quantos por cento do seu cérebro? Então o meu sensor ninja vem daí, é? Então já deve estar pelos 25. O teu sentido calango, é? Parado, que tu balança na cabeça quando alguma coisa vai acontecer. E o congelamento do Walt Disney? Alguém já ouviu falar dessa parada? Isso é verídico, né? Não, isso é fato. Tem histórias que dizem que em 1966 o Walt Disney morreu. Aí ele foi congelado criogenicamente para o corpo dele ficar conservado. Nossa, é. A história também de que o Michael Jackson também foi congelado, né? Mas e o lance do Paul is Dead? Ixi, Paul is Dead é famoso, viu? Explique-me, que esse aí eu não conheço. Diz a lenda que o Paul McCartney, no começo do sucesso dos Beatles, ele sofreu um acidente e morreu. É. Isso coisa de 43 anos atrás. E desde então, cara, um substituto tomou o lugar dele e vive como Paul McCartney até hoje. Aí tu pode estar dizendo, não, é mentira, não sei o que, é igual. Mas se tu pegar toda a trajetória dos Beatles, é pra quem é fã dos Beatles ou é só um curioso, vai perceber que todo CD dos Beatles tem uma mensagem subliminar. Sim. E todas elas sempre vão apontar o Paul. Tipo, tem um CD lá que todos os Beatles olham pra um lado, só o Paul olha pro outro. O CD clássico é o Sgt. Pepper, né? Sgt. Pepper. E é cheio de mensagens subliminares e tudo. Tem um... Esse negócio de mensagem subliminar é a cor do capeta. É não. Tem até um violão no chão, né? E tem uma corda faltante simbolizando a morte do Paul. Embaixo dele tem a Shiva, né, também. Apontando pra ele, apontando pra ele. Caralho, bicho. Agora, a mensagem subliminar mais foda que eu acho, cara, é daquele CD que eles estão atravessando a rua, mano. Caralho, é verdade, cara. Porque aquele dali, macho, o John Lennon tá vestido de branco, em teoria simbolizando um médico, né? Sim. O outro cara lá, mano, não lembro quem era, o George Harrison, eu acho. George Harrison. Tá vestido de padre. É o George Harrison, é o Ringo, não lembro agora. O Paul tá vestido de defunto, porque ele tá descalço, né? E na Inglaterra era costume enterrar os caras descalços. E com um cigarro na mão esquerda. Exatamente. E o último cara, bicho, tá vestido de coveiro, mano. Puta merda, bicho. Aí tu... E eu ainda vou mais. E no fundo tem um fusquinha vindo, mano. E o fusquinha tá vindo na direção do Paul, mano. Caralho, bicho. E o pior, macho, o que consolida mais essa teoria é porque os Beatles, cara, fizeram um sucesso astronômico, mano. Se você assistir qualquer documentário dos Beatles, é uma coisa inacreditável o sucesso que os caras fizeram ao ponto de você não duvidar que se algum dos caras ali morressem, não tinha como isso ser anunciado, porque gerar tipo suicídio em massa, mulheres morrendo, ia ser uma catástrofe. Porra, então, é foda, hein? Se você foi ano passado pro show do Paul aqui no Brasil, abre o olho. Uma maratona aqui no meu quarto. Eu não sei se vocês sabem, mano, mas a origem das canetas Bic, caralho, aquela famosa e tal, não sei o que, mano, diz a lenda, mano, que as canetas Bic são alienígenas, cara, são extraterrestres. são um dos primeiros presentes das civilizações de fora, né, e tal, extraterrestre, ao povo terreno. Porque em todo canto que você vá, tem uma caneta Bic, né? Aquela marcazinha da Bic também, né, cara? A logomarca da Bic é um bonequinho... Parece um ETzinho, né? Olha aí. Olha aí, rapaz. E o clássico dos clássicos de todos os mitos e lendas, o mito do 2012. O que é que vocês acham? Mas isso aí não é mito, nem a pau. Né? Não tem quem bote na minha cabeça que 2012 é mito. Tu sabe por quê, mano? É. Os maias, eles nunca erraram nenhum cálculo, mano. E os caras, mano, é uma civilização milenar, mano. Antes de Cristo, os caras já dominavam a matemática. Eram os arquitetos, não, fodão, e os caras não erravam uma, mano. Não erravam nada. Se os caras dizem, mano, que em 2012 o planeta não se sustenta e vai partir, é porque vai, mano. Se disser. E eu ainda tenho um conselho, mano. 2011 é o ano pra você juntar riqueza. Junte o máximo que você puder e curta 2012 adoidado. Peça demissão do emprego, curta como se for o último ano da sua vida, que você não vai se arrepender. Pena que o Brasil não vai ter sua Copa do Mundo, né? Tem também uma lenda de uma grande empresa de fast foods aí, que além de entregar o seu lanche de uma maneira rápida, o lanche é, vamos dizer, ele é saboroso além do normal. Tipo, tu come um hambúrguer nesse fast food, aí tu vai no supermercado, compra aquele hambúrguer da melhor qualidade, tu compra uma chapa profissional, assa o hambúrguer na manteiga e não fica igual. Aquela porra. Aí tu, meu irmão, como é que pode isso, não sei o que e tal. Um consumidor normal pararia aí, né? E o que é que eles usam? Aí começam os mitos. Tem gente que diz que essa empresa de fast food desenvolveu um sistema, cara, de criar vacas alteradas. As vacas nascem sem olhos, sem patas e são alimentadas por sonda, mano, direto. Nossa, que é no senhora. Sentido de, vamos dizer, de tipo ser uma... Só a vaca só produzir carne. Nossa. A vaca não sente dor, não pensa, não faz nada. É só um pedaço de carne. Meu Deus. Agora, o mito mais sério, cara, disso aí é que, na verdade, a carne desse fast food, ela é feita com um tipo de minhoca que só tem aqui na Amazônia, cara. Que é chamada da minhoca suma. Já ouviu falar dessa daí, tá? Negócio e a minhoca-açu aí, não. Bicho, a minhoca-açu, ela é uma minhoca, mas ela, tipo, é do tamanho do meu dedo indicador até o meu antebraço, ela é gigante, mano. E dizem que essa indústria de fast food descobriu esse lance, que a carne dessa minhoca é rica em proteína e começou a comercializar. Daí a lenda... Que os Estados Unidos, a lenda, né? Não vou dizer que é verdade, porque eu não tô lá. Que os Estados Unidos dominam a Amazônia. Nossa. O pessoal pensa, ah, é minério, é terras. Mas não, cara, é a minhoca sul. O interesse é só a minhoca. Um dos personagens clássicos aí é o Saci Pererê, né? Esse é classicão, mano. Saci Pererê, que é aquele menino afrodescendente, né? Que usa um chapéu vermelho. Ele pulava de uma perna só, né? Ele perdeu a perna ali lutando capoeira, mano. Nossa senhora, meu Deus do céu. Vixe, a informação é verdadeira. Não, mas eu li aqui. Mas então, deve ser, é mano. Alguém deve ter dado uma tesoura nele, né? Atrapalhou. Pois é. Pode ser verdade. Não, mas eu acredito como é que, na história da tesoura, porque eu ouvi dizer que aquela bermuda dele era branca antes desse incidente aí. Mas e aquele gorro dele? Como é que ficou vermelho também? Pô, melou também daqui. Saci, o que é que ele faz mesmo? O Saci, sim, é a personificação do Bart Simpson, mano. Porque a função do Saci, mano, é encher o saco na negada, incentivar o tabagismo nas crianças, e ainda rola uma parada aí que quando ele foge, ele vira um furacão, mano. Só pra espalhar as folhas também. Missão dele na terra é avacalhar. O outro ser aí mitológico brasileiro é o Curupira também. Agora o Curupira é punk. É uma entidade, né, que vive nas matas. Que ele, sim, é um anão que tem cabelos compridos, vermelho. E a característica... Peraí, mas ele é anão? Anão. Era ele anão? pra mim o Curupira, mano, ele era tipo um Aragorn com os pés ao contrário. Nossa, meu Deus. Aragorn? O que é que tem a ver com Aragorn? Tu ver... Porque pra mim o Curupira é tipo um rangerzão e tal, ele fica lá na mata. Foi pra tu ver como, como ele é tão anão, de um jeito que ele aparece montado num javali. Não, mas um javali da Amazônia não é menor do que um cavalo. uma das principais características dele é os pés virados pra trás, né? É aquele negócio, ele sai correndo e o cara pensa que ele foi pro outro lado, né? É a grande jogada. Verdade. Aí ele tem os cabelos laranja, feito fogo, é cabelo de fogo mesmo. É porque ele, um tempo desse, ele foi eleito mascote do Internacional, né? Aí em contrapartida ele fez essa homenagem. Tem a mula sem cabeça também, desse negócio de fogo. Mas a mula sem cabeça é isso que eu acho estranho. Ela é uma mula, só que em vez da cabeça são chamas, né? Exatamente. E diga-se passagem que ela não tem cabeça, mas o pessoal diz que ela solta fogo pelas narinas. Aí vai entender, né? Pois é. A mula sem cabeça, na verdade, né, ela é uma... Dizem que ela foi uma mulher que foi amaldiçoada por Deus por ter feito sexo dentro da igreja com um padre católico. O padre ficou na boa. Ficou na boa. Foi porque o cara é padre, pô. Ele tem um saldo positivo com Deus, mano. E a mulher virou uma mula, sem cabeça, vomitando fogo. E sai galopando por aí. Mas aí o nosso velho consagrado Boi da Cara Preta. Boi da Cara Preta é uma canção, na verdade, não? É, o Boi da Cara Preta, na verdade, é aquela canção que surgiu pra aterrorizar as criancinhas, né? Sim. Boi, boi, boi. Boi da cara preta, pai, o neto que tem medo de careta. Aí, meu irmão, tu ficava com medo não dessa parada? E tu sabe por que é que o cara ficava com mais medo, mano? Porque até hoje, mano, nas tardes do SBT, passa o Chaves, mano. Tem aquele episódio lá do toureiro, mano, que é só... Que o touro, mano, é só a cabeça do boi toda preta, mano. Meu irmão, mano, quando o cara vê aquela parada e cruza com a música, mano, o cara fica com medo, porra. E ainda no universo Chaves tem o lance do véio do saco, mano. Véio do saco, caralho. Esse véio do saco. De onde essa porra? O véio do saco era uma história que o pessoal contava, que os meninos que ficavam na rua até tarde era pego por esse véio e o véio colocava dentro do saco e ia pra casa. Mas essa história aí é manipulada, porque me contaram ela que era um lance assim, que se você não comesse verduras, o véio do saco levava você pra casa dele, lhe amarrava e lá só rolava salada. Vai te dar onde, mano? Porque quando tu tem 5 anos, mano, verdura é o cão, mano, pra ti, cara, virar vegetariano da noite pro dia, mano. Tu é louco. Uma barata fazendo aqui no meu quarto. Dessa mitologia também tem o Mimirã. Vocês já ouviram falar do Mimirã? Quem? Mimirã. É aquele cara da bodega. O Mimirã é mais punk também, porque ele é uma criatura que ele aterroriza quem trabalha sozinho em ambientes fechados. Ah, mas isso aí é putaria do chefe do cara, mano. Isso aí é no tempo que não existia circuito fechado de TV, mano. Ah, o Mimirã quer dizer que ele acha o trabalho, né? O trabalho escravo, né? O pessoal disse que ele é um indígena, que ele aparece de uma vez na sua frente balançando os braços. E balançando a cabeça. Vixe, aí se o cara do... Mas ele é tipo Isaías, ó, chegando perto de ti. Mas aí tu imagina a loucura, mano. Tu chega assim e tal, aí tu abre a sala do teu subordinado, tá mó putaria, o lixo no teto, os vidros quebrados, aí tu, meu irmão, que porra é essa? Foi o Mimirã. Da onde, mano? E já que a gente tá falando de lendas absurdas, né? É. E aquele lance que assobiar chama cobras, vocês sabiam desse aí? Isso aí foi uma história que me contaram que... Na época, quando o cara era criança, né? O cara tinha a mania de quando O cara via um assovio, o cara tentava fazer. Uhum. Aí quando o cara era criança, né? Quando o cara aprende a assoviar, aí fica direto, né? O cara fazendo zoada no meio da rua, assoviando direto. Aí a mãe do cara ali dizia que assoviar chamava cobra, né? É, essa daí eu fiquei sabendo, mano. Na época que eu assisti aquele filme do Clint Eastwood, do antigão, que ele é faroeste ainda. É. Aí tem aquela musiquinha toda vida que o Clint Eastwood vai chegando, o negócio lá. Se liga tudo essa musiquinha? Sim, sim. Aí, macho, eu aprendi a suver essa parada aí e ficar direto suvendo essa porra e tal. Direto. Eu morava atrás de uma serraria. Caralho. Aí, macho, minha avó que sempre dizia, pá, o assoviar chama cobra. Alguém aí tal, assoviando. Aí que um belo dia, mano, diz aí, o Jim também morava atrás de uma serraria. Aí diz aí que o Jim vinha chegando no quintal, mano, e tinha uma sucuri lá, mano. Caralho. Gigante. Irmão, mano, eu sei que desde esse dia aí que retiraram uma sucuri lá da casa do Jim, que eu parei de assoviar. Meu Deus do céu. Deve ter alguma relação com a própria cobra, porque a cobra, eu acho que ela é sensível a sons agudos, né? Alguma coisa assim. Sim, deve ser o mesmo lance dos cachorros, né? Que o determinado som que o assovio gera, a vibração deve... A cobra deve captar uma ou outra vibração, né? Que atraia ela. Mas e o carro preto? Meu irmão, olha esse do carro preto aí, tomou terror, porque na época que começou o grande lance dos carros pretos e tal, mano, eu voltava da minha instituição de ensino, a pé, por mais ou menos uns 500 metros, eu acho. E era um negócio tenso, mano, que todo canto que você chegava, você, meu irmão, pegaram mais um... E o carro preto aí já vai no terceiro e tal. Aterrorizando, né? E todo carro preto com vidro fumê que vinha pro seu lado, você já saia correndo. Chegava um postinho perto de ti e saia voando, né? Todo mundo ali desesperado. E era um Opala, cara, né? Era um Fusquinha. Caralho. Em todo canto que você ia, você escutava essa história do carro preto. É porque, mano, eu acho que os mitos evoluem, vamos dizer. O velho do saco servia pra isso, né? Afastar as crianças do meio da rua. Sim. Só que as crianças daquela época já não acreditavam mais. Não, se esse bicho vier e rola uma mão de pé, não sei o quê. A gente tira o saco dele. Aí os pais, né, espertos, não, já que o velho não tá indo, vamos botar o carro preto, né, porque aí o carro preto sim. Nossa senhora. Ele é mais rápido e tal, você não sabe de onde é que ele vem e dá mais medo mesmo de você ficar até tarde e tal. Ou então foi o próprio velho que comprou um carro, né. E aí mudou a situação dele. Seguindo essa linha aí de automobilismo... Tem o Chevette Prata também. Não, mas o Chevette Prata aí pra mim nem existiu. Na verdade, o Chevette Prata era um carro que o pessoal dizia que saia atropelando o pessoal no meio da rua. Isso eu também ouvi. Essa coisa aí pra mim chegou nem por aqui. Mas já passou isso aí na televisão, macho. Ei, macho, mas agora um que eu soube de muita gente, mano, que apanhou foi por causa do boneco do Fofão, macho. Ixi, Maria. Boneco Fofão, eita. Eu não sei, mano, de onde foi que tiraram essa onda, mano. Que dentro do boneco do Fofão, mano, vinha um punhal, mano. Não, cara, mas é mesmo. Tem uma colega minha do trabalho que até hoje ela se lembra, mano. Ela comprou ela e a irmã o Fofão dela. Não, ela comprou o Fofão, beleza. Aí quando o cara era criança, rolava aqueles boatos, né, o cara... Meu irmão, mancho, eu rasguei o meu Fofão, mano, e tinha uma faca do tamanho da minha canela, mano. Aí tinha aqueles caras mais malandros que pegavam o Fofão pelo pé e ficavam balançando e todo mundo saia correndo e tal. Aí essa minha colega foi nessa onda. Vixe, meu irmão, vou pegar uma faca aqui e tal. Aí passou a tesoura no Fofão e tal, em dois, né? Porque ela tinha um e a irmã dela tinha um outro. E no final das contas, o delas não foi o premiado. Essa história aí surgiu porque o boneco do Fofão, ele tinha aquele negócio dele ficar em pé, né? E pra sustentar isso aí, ele tinha uma paradazinha nas costas dele que servia tipo como se fosse uma coluna. Aí o cara passou a mão no Fofão ali, aí... Vixe, meu irmão! Tem uma faca dentro desse bicho aí, ó. Aí quando o cara abriu era só uma coluna vertebral, o cara... Puta, velho! Tem as lendas também que o pessoal fala só pra poder zoar, né, com a galera. Esse negócio de passar debaixo da escada, dar má sorte. Não, mas isso aí dá, viu, meu irmão? Pode ter certeza. Se você é pintor ou se você passa diariamente por debaixo de escadas, pode ter certeza que tua vida não tá indo bem por causa disso. Tem o lance de quebrar espelhos da 7 anos de azar, né? Esse é outro que é certeza também. A parada do gato preto também. Gato preto. Agora gato do gato preto. Atravessar seu caminho, né? É. Eu não vou nem longe, mano. Se vocês assistirem aquele Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, o conselheiro dela é um gato falante, mano. E preto, né? E preto, claro. Tem essa história de que o chinelo, então o sapato virado com a sola pra cima, o pai ou a mãe morre, né? Deixa. Eu lembro. Pô, até hoje eu não deixo minha chinela emborcada. Eu também não arrisco, não, essa daí. O Adonis, nosso querido amigo Adonis, eu andando de costa, frescando assim. Está imitando Michael Jackson. Aí ele, mano, andando de costa por quê? Porque eu tô frescando. Aí não, não pode andar não. Por quê? Porque mandar de costa, manda aí a mãe pra porra. Não, mas isso é verdadeiro, mano. Lá onde eu trabalho, tem umas duas semanas que o elevador quebrou, né? Aí tá todo mundo subindo e descendo de escadas. Beleza, eu trabalho no quinto andar, meu irmão, fora o mezanino. Aí um dia desse eu tava descendo as escadas e tal. Aí eu vejo o cara que trabalha no meu andar subindo de costas, ó. Eu pareço, e fico olhando pro cara subindo de costas e tal. Eu falei, mano, que parada é essa aí, aí? Não, mano, é porque você subindo de costas, você tem a impressão que tá descendo, aí é mais light. Aí a senhora que tava do meu lado, não, bichão, mas tu sabe que andar de costas quer dizer que você tá fazendo essa parada aí que o Manel tem, mandando sua mãe se fuder, uma parada dessa. Caralho, que é isso? O que é que tu me diz do Michael Jackson? Pois é. Michael Jackson é mais do que certo, mano. Porque o que o pai dele fez com ele, mano, ele tem que passar a vida toda mesmo, pregando um moonwalker. Tem a história também de apontar a estrela com o dedo, nasce verruga, né, na pessoa. Dessa aí eu morro de medo, eu não aponto não. Tu não conta não as estrelas? Deus me livre, é doido. Né? Só de quando começar a nascer a bichona na ponta do nariz... É doido. Tem essa história também de que a pessoa passar por debaixo da perna da outra, a pessoa não cresce mais. Não, essa é verdade. Essa é verdade. Ela é comédia, que às vezes eu passava. Sabe por quê, mano? Por cima do meu irmão, aí a gente sempre dava na frescura, né? Assim, estaria, né? Acreditava nisso. Aí a gente passa assim brincando aí. E aí, mano, passou por cima de mim, mano. Disfarça, mano. Disfarça. Porque quando eu tinha 8 anos, mano, eu e o Franco tinha a mesma altura, mano. Eu me lembro que um dia desse o Theo passou por cima das pernas dele, mano, e tá o resultado. Agora, de todas essas lendas aí, a única que eu não faço, posso quebrar espelho, posso não sei o que, a única que eu não faço é passar por debaixo de escada. Eu não faço nenhuma. Na verdade, tu não faz, porque tem medo da escada se despasca na tua cabeça, né? Também, né? Uma barata passando aqui no meu quarto. Ah, mas aí aquele velho clássico da loura do banheiro. Caralho. É, cara, mas eu descobri uma coisa que pra mim quebrou muito do mito da loura do banheiro, é, mano. Que o lance da loira do banheiro só funciona se for um banheiro feminino, né? E é? É, cara, é por isso que eu acredito que vocês nunca tenham visto. Não. Vixe, tu já entrou no... Opa! É negócio de Ariadne, né? É negócio de Ariadne. Não, mas por causa que de acordo com algumas histórias aí, porque essa loura aí existe em vários estados, né? É. Por aí existiam várias histórias diferentes da mesma criatura aí. Aí alguns dizem que foi uma menina que morreu no último banheiro da escola lá. Aí se você trancar a porta, bater 3 vezes na porta, chutar 3 vezes o vaso, é descarga, fazer essa macumba. É não, mano. É certeza. Aí a água da privada lá começa a borbulhar e ela aparece, dá fumaça. Caralho. Né? Ela parece, né? Cheia de faca na cabeça. Meu Deus do céu, cara. Se você tentar fugir, você perde a cabeça. Se você você morre. Aí nessas horas é que tu disse que prefere morrer do que perder a vida. O que é que tu prefere? Perder a cabeça ou morrer? Acaba perdendo a cabeça, não morreu, tô indo embora, né? Vocês já ouviram falar da serpente que vive lá na catedral aqui de Fortaleza? Eu ouvi falar nisso também, viu? É, essa é verídico, mano. O mito da anaconda surgiu dela. Meu Deus, como era isso, cara? É porque dizem que foi assim, quando foram construir a Catedral de Fortaleza, que inclusive é muito bela e tal, a arquitetura europeia e tudo mais, sim. Os caras que vieram construir, uma trupe de empreiteiros aí totalmente misteriosos, ninguém sabe de onde foi que eles vieram e tal, os caras eram cheios de manias e tal, e dentre elas, eles construíram galerias por debaixo da catedral. E nessas galerias, por causa dos ratos, essas paradas e tal, como os caras eram muito excêntricos, eles trouxeram serpentes misteriosas. Nossa, que ninguém sabe de onde foi que elas trouxeram. Aí beleza, terminaram a construção e tal. Só que diz a lenda que na galeria, cara, essas serpentes cresceram coisas de vários metros. Dizem que elas vão pela tubulação, mano, que vai dar lá na Praça do Ferreira, nossa, naquele monumento. Isso que é interligado, cara. E elas saem à noite, devoram mendigos inteiros, né? Caralho. Na praça. E tomam de conta da catedral, mano. Meu a catedral, Deus, ali, se você descer no subsolo, mano, dá um Bruxa de Blair bem melhor e muito mais violento. Nossa, é punk. Senhora. Se você não conhece, vem a Fortaleza, visite a catedral e se você tiver coragem, desça nos dutos subterrâneos. Caraca. Mas pode descer? É, por sua conta e risco. Agora um cara que aterrorizou ali minha infância, o Pedro. Que Pedro, mano? Da onde é que o Pedro mete medo em alguém, mano? Tu sabe quem é o Pedro, velho? Pedro Felipe não, aqui? Tá doido, mano. O Pedro Felipe, ó. Mas a casa do meu avô, que é perto de. Que era perto aqui, tinha um quadro que eu e meu primo, o Jack Chan Jr., que foi comentado no cast de Kung Fu, a gente jura, cara, que a gente viu esse quadro piscando pra gente. Meu irmão! E era um quadrozão monstruoso ali do Charlie Chaplin, que na época a gente não conhecia o Charlie Chaplin, a gente apelidou o cara de Pedro ali, por isso o cara devia ter ficado com raiva, mas a gente jura que o quadro se mexia ali. Essa é outra história que eu me arrupiei, viu, doido? Pô, cara, até hoje essa foto me assusta. Eu ficaria com medo mesmo. Um lance desse é federal. A gente saia correndo. Ô, Pedro, Pedro, Pedro. Aí a mãe da gente, que porra de Pedro é esse aí, menino? Não, vai perguntar que fim levou esse quadro aí. Rapaz, eu sei que nunca mais. Pois é, já ia dizer. Eu nunca mais vi esse quadro, não. Depois da reforma da casa, o quadro sumiu e nunca mais apareceu. Só se o quadro tá bolando por aí. Eu digo que o pior, será que construíram alguma casa em cima do quadro do Pedro, mano? Aí pronto, lascou. Porque aí se vocês começaram a ouvir barulhos estranhos. Agora tu já pensou mais sinistro, mano. Tu vem descendo a escada, tu vê um vulto, tu olha o Charlie Chaplin. Puta que... Piscando o olho ainda. Preto e branco. Piscando o olho ali. Agora eu me arrupiei, mano. Eu visualizei a cena aqui, meu irmão. Puta merda. E a perna cabeluda? A perna cabeluda. Pois é, a perna cabeluda, segundo as minhas pesquisas, mais ou menos, dizia que ela é uma lenda mais assim, lá de Recife, Pernambuco, pra aquelas bandas dali. Sim, da década de 70. É uma lenda assim, de regional mesmo, que o pessoal fala que altas horas da noite, chutando a bunda na galera. Mas parece que uma perna. Mas uma perna flutuando lá e tal. É uma... aparece das espreitas da noite. Puta nas merda. Escuridões. Caralho. É, uma perna, só a perna mesmo, sem o corpo. Aí toda peluda, cheia de cabelo. cabelos e mais cabelos, altamente peluda mesmo. Mas cabelo preto é louco. Estilo a tua, como tu disse, é. Né? Tem a perna cabeluda, né? Preto, deve ser preto, né? Porque preto. Cabelo louro, aí porque tinha que se ser fosse de um travesti, louro. Né? Pois é. Tinha que ser de um travesti. Pô, é, aí eu ia... Aí ela aparece aqui, por exemplo, a pessoa tá na praça lá, sozinha. Aí ela vai vindo, ela vai pulando, vai pulando, pulando, pulando. Aí quando ela chega atrás do negro, é só um bicudão. Tá, na bunda da galera. E sai chutando, chutando, até o negro desistir de estar por lá e ela sai fora. Ou então ela solta só um bicudo e sai correndo, entendeu? Mas tu já imaginou essa cena aí na tua mente, que tá aqui e tal aí. Tu olha pro lado e, vixe, meu irmão, aí só vê aquela parada pulando aí. Mas, irmão, que parada é essa? A bicha dá uma voadora lá, sem ver nem pra quê. Pois é, é algo desesperador. E tu sabe o que é o mais estranho, mano? Sobrenatural. É o Silvio Santos nunca ter feito nenhuma câmera escondida com essa parada, mano. Tu acha, não? Porque pra mim isso é cara de pegadinha do Silvio Santos, mano. Agora o da perna cabeluda, cara, tem um radialista lá de Recife que ele jura que viu a perna cabeluda. Essa história é da década de 70 também. Ele bebe nada, né, senhor? Uma bela noite, ele tava lá, né? Aí voltou pra casa dele, junto com um amigo dele. Aí de repente esse radialista, ele ouve um barulho debaixo da cama. Não, mas debaixo da cama é tenso, mano. a bicha ficava debaixo da cama. Peraí, ele voltou pra cama com o amigo dele? Não, o cara ouviu um barulho debaixo da cama. E o amigo dele tava onde? Tá na sala lá, esperando. Ah, beleza. Aí beleza, né? Aí ele foi olhar embaixo da cama. Beleza, ele puxou a cama de uma vez. Aí quando ele olha, só aquela perna, aí dá um bicudão na cara dele. Pô! Foi não, mano. Aí sai correndo a perna, meu. Vixe, velho. Mas será que esse bicho era casado, hein? Sei. Agora tem histórias também que a perna cabeluda, ela na verdade. Ela tira um racha aí com o cara. Tá faltando gente pra fechar o time e tal, aí, cara. Vixe, meu irmão, e agora? Quem poderá completar o time? Ela vem pulando, né, lá e tal. A perna cabeluda, tem histórias aí que diz que é a perna que o Saci perdeu na capoeira lá. Caralho, agora fechou a história, viu? Hasta la vista, baby.